Sabe, de todas as pessoas que encontramos pelos caminhos da vida, teremos sorte se algumas se tornarem aquele tipo especial de amizade a qual sempre estaremos ligados. E nós encontramos essa amizade especial em você. Queremos lhe falar da sua importância num dia que não é comum, numa nova manhã e de forma bastante sincera. Você é uma pessoa dotada de tantas virtudes, qualidades grandiosas, e nós, que bom, desfrutamos da sua amizade e companheirismo. Não precisamos lhe dizer que este dia é seu, porém queremos que você se solte e abrace todas as coisas boas que a vida lhe der. Abrace tudo e seja feliz. Os melhores votos para o seu aniversário. Que este dia lhe traga paz, amor e harmonia. Feliz aniversário, amigo!